La do ye do da da da da we. Eu ando, eu fumo, eu falo, eu bebo. Eu estou sempre a sorrir com os amigos. E por assim proceder. Que eu vivo. Se enganam aqueles que pensam assim. Como pode o corpo viver se o coração já teve fim, triste fim? Se enganam aqueles que pensam assim. Como pode o corpo viver se o coração já teve fim? Se deito, não durmo, não tenho sonhos, portanto, e garanto que ninguém sofre assim, pois o sofrimento que me aflige no momento, um mundo cheio de tormento reservou só para mim. A cabrocha que eu tinha, o vento levou, levou. Porque a poesia que a mim me prendia num larará se transformou. É por isso que eu digo, sem medo de errar, eu já morri, só falta eu me conformar. De sétimo dia já ouvi a missa pro meu coração que morreu sem sorrir. E sua alma se agita sem luz, sem poder, lá no espaço prosseguir. De sétimo dia já ouvi a missa pro meu coração que morreu sem sorrir. E sua alma se agita sem luz, sem poder. Eu ando, eu fumo, eu falo.